audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola. Audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Teresina Pop, oferecimento. Arte dos Pés, referência em podologia no Piauí há 30 anos. Teresina FM, informa a hora certa. 4:05. Pensou Peças, pensou REV. A REV é a mais completa loja e distribuidor de peças para veículos de todas as marcas. Temos peças para veículos de passeio, picapes, ônibus, vans e caminhões, tudo em um só lugar. Ligue 86-2107-1900 e faça seu pedido. REV, fazendo o seu caminho melhor. Avenida Getúlio Vargas, 2049, Tabuleta, Teresina, Piauí. 86-2107-1900. Pediu, chegou. Sanduíche do tamanho da sua broca. Mas vai descer, vai descer. Sabor único. 45 anos a lhe servir. Tocão Burger. Desde 1980. Muito mais gostoso. Delivery 0800-323-1980. Tocão Burger. Mas vai descer, vai descer. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados no Teresina Hall. Uma noite sensacional, ao som de José Augusto, o ícone da música brasileira, celebrando seus 50 anos de carreira, com o show Histórias em Canções. Garanta já a sua mesa e tenha uma visão privilegiada e toda a comodidade dos serviços de atendimento VIP, jantar especial e bebida na modalidade volante open bar. Não perca essa chance e prepare-se para uma noite de puro romantismo e emoção. Venda de mesas no Espaço Pecato, Avenida Jockey Clube 1025. Realização Valeu Produções. Preço baixo é no Paraíba. Aproveite! Só nesta semana, os favoritos da loja com descontos imbatíveis. Fogão 4 bocas só R$ 59,90 mensais. Lavadora 10 quilos R$ 53,90 mensais. Refrigerador 306 litros e inverter só R$ 279,90 mensais. Corra pra loja. Centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega grátis. Teresina Pop, oferecimento Arte dos Pés, referência em podologia no Piauí há 30 anos. Teresina FM. As melhores músicas você ouve aqui. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sea. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sky. Fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem esperança.

Teresina FM. As melhores músicas você ouve aqui. Yeah. Teresina FM. As melhores músicas você ouve aqui. I'm Você está ouvindo Teresina FM. Aqui só toca sucesso. Yeah. minha menina. Like in your eyes, I see my future. Teresina FM. Informa a hora certa. 5 horas. Se você pensou em peças pro seu carro, pro caminhão, pra van e picape também. Com qualidade garantia, o melhor preço todo dia. Vem pra Rev que a sua peça a gente tem. Pediu, chegou aquela peça que faltava. Pediu, chegou aquele óleo que acabou. Pediu, chegou da pastilha que freava até correr a que quebrou. Se é peça automotiva, na Rev pediu, chegou. Rev, fazendo seu caminho melhor. Pediu, chegou. A Digital Solar é referência no mercado de energia solar fotovoltaica, com soluções inovadoras e personalizadas para residências e empresas. A Digital Solar já instalou mais de 40 mil placas, possui mais de 8 anos de experiência, com projeto, homologação e acompanhamento pós-venda de qualidade. Entre em contato e economize na energia. Acredite na força do sol. Digital Solar, 86 98844-6177 e Instagram @digitalsolarthe. Um sanduíche do tamanho da sua broca. Mas vai descer, vai descer. Sabor único. 45 anos ali servir. Tocão Burger, desde 1980, muito mais gostoso. Delivery 0800-323-1980. Tocão Burger. Tocão Burger. Mas vai descer. Vai descer. Preço baixo é no Paraíba. Aproveite. Só nesta semana, os favoritos da loja, com descontos imbatíveis. Fogão 4 bocas, só R$ 59,90 mensais. Lavadora 10 quilos, R$ 53,90 mensais. Refrigerador 306 litros e inverter, só R$ 279,90 mensais. Corra pra loja. Centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega grátis. Você está ouvindo Teresina FM. Aqui só toca sucesso. Agora na Rádio Deus é Amor. Você vai ouvir o programa A Voz da Libertação. A partir de agora, o programa Voz da Libertação. Órgão oficial pertencente à Igreja Pentecostal Deus e Amor Césio Mundial, localizada na Avenida do Estado, número 4568, na Baixada do Grisério, São Paulo, capital, na responsabilidade, é claro, da nossa irmã Irene Oliveira de Miranda. E o fundador desse ministério, o saudoso missionário Davi Miranda. Foi o redentor. Ó nossa sede estadual aqui em Teresina está localizada na rua Desembargador Freitas, 846, no centro norte de Teresina, na responsabilidade do pastor Gustavo de Oliveira, o atual dirigente das igrejas Deus e Amor no estado do Piauí. Aceite a paz do presbítero Wilton Carvalho. Voz da Libertação, a partir de agora, sua tarde está apenas começando. Muita novidade para você durante a programação, valendo a sua participação. 2107-4999. Liberado e você ligando e participando com a gente. Voz da Libertação. Este é o programa que você está nesta conexão direta. É uma linda canção para chegar a ti com muita perfeição. Santidade, continuar te honrando, porque ali no céu só entra lavando, porque ali no céu não entra pecado pra morar no céu. O mundo abandonei, até no meu falar é pra falar do rei, e a roupa é diferente, meu tempo é pra buscar, não abro mão da tua palavra, ela me traduz pra caminhar. E a gente segue com a voz que liberta. E a minha primeira em cima de hoje, você vai acompanhar Andarino cantando Novos Valores, volume 4. Já a gente retorna orando ao seu favor. 5 horas e 6 minutos. Seja bem-vindo.